ontem à noite. Muita gente realmente não sabe quem eu sou. Só me conhece do escritório, das ruas ou de show. Mas em casa me chamam de Anaga. Meu nome tribal, Aomori Anaga. Herança do meu papa, que veio lá da África, trazendo em sua mala futuro MC Lapa. Que Deus o tenha, em Copa ele conheceu a Quênia. Tudo no mapa depende de quem desenha. Você pode até curtir meus raps, mas se não me conhece, nunca me viu entre amigos ou no momento de estresse. Claro, tudo que eu faço tem traço da minha persona. Irreverente, debochado, calmo igual um padre em coma. Pervertido, criativo, libertino, divertido. Nada escapa do meu crivo. Eu tenho tino, penso num cara bandido. Objetivo, talvez cê entenda isso ao me ver ao vivo. Meu mano Bera me chama de Anaga. Meu mano Kamal me chama de Anaga. Os cara da Cone me chama de Anaga. Anaga, Anaga, Anaga, Anaga, Anaga. Minha gata chama de Anaga. Meu parceiro na lava me chama de Anaga. Gente chata não me chama de Anaga. Anaga, Anaga. Pisa no meu sapato de novo e eu te mostro quem eu sou. Te pego na saída, neguinho. Eu sou muitas coisas pra muitas pessoas. Algumas coisas ruins, muitas coisas boas. Ídolo de uns, vilão pra outras. Inútil pra uns, pra outras pessoa trabalhadora. E eu não tô nem aí pro seu ponto de vista. Eu sou o mesmo Aori da banca de revistas. O Aori da rima é o Aori da executiva. Então me trate como motoboy ou ministro da justiça. Eu sou o mesmo, mas não sou o mesmo. E mesmo que fosse, foda-se, eu não tô nem aí mesmo. Todos nós temos direito de crescermos, vencermos na vida sobre os nossos próprios termos. Eu fiz isso com rap e isso ninguém apaga. Fiz amigos, inimigos, sucessos e cagadas. Erros, acertos, vacilos e gafes. Triunfos, fracassos, processos, impasses. Mas nada disso importa, porque quando eu abro a porta em casa me chamam de Anaga. Brother Marecha me chama de Anaga. Os funkeiros e os rasta me chamam de Anaga. Os cientistas, os boleiros, geral na Lapa me chama de Anaga. Tô aí, tô aí. Chamou de neguinho e se safou. Mas tempos depois, ele foi a um show de hip hop e quase foi pisoteado até a morte.